3601 no pushback estacionamento. Pronto, 3601, autorizado o time tag. Autorizado o pushback no manchar ataque, 3601. Bom dia, 3699, uma chapéu, só que ele já é. São 3399, bom dia, Guarulhos, autorizado no nível de voo 340, local da pista no zero, primeira conta direita, subindo e São João no Lega Mótima. Das Mótimas, recebe da pista no zero, atenção do Bravo Eco, Tabaté. Fechar a rota do plano. Aciona 5163, controle 120, pessoal 8. Cruzamento, 3399, só entrando para o instrumento. Сколько здесь оттакси, почти стало ниже, сколько же стеры, то и у меня скажем, тут стеры, что мы просто доколазим, а здесь не знаешь, мы знаете. 3601, do Colombo 49, chama o controle 3908. 3908, bom dia, 3908. E Salvador, está 3601. 3601, como está acabando a colagem do Brasil, estamos ontem, 3601. 360, alguma chance de voar? Ótima. Aguarde com 3601. Quase. A gente na Manana 10, sempre vai a Cruz Paulo, City Kennedy 1017, e ALS 3101, dispatch 3. Alguém, 1910, clear to descend 2000 feet, over 1017, clear. ILS X-ray, runway 10, I call you established. Argentina, 1910. Clear 01, está tudo bem, direto para Mochila. Grato, direto Mochila, 3-0. can come over the hill in 400 times of the airport and put some words inside for you. Brazil, on the ground at 0700, package via Fox, Tax Alpha Juliet, gate 11. Foxo Alpha Juliet 11, gate 11, Argentina, 1910. Número 2, copy. Sim, aguardamos, então, por favor, Victoria. This is Lauro Francisco. 1229 autorizado com Congonhas via Upzulu 10, o base, Upzulu 16, Osmur e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída Turbo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5174. Frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Zulu São Paulo, 360. Turbo 10, base, Turbo 16, pós, com roda do plano. Cola 10, curva direita, Turbo 1, Leda, Motiva. Transponder 5174, controle 208, 229. Foram 229, cotejamento correto. Reporte para o que tiver acionamento no módulo 3. Puxando a 6075, copo. Puxando a 6075, autorizado Congonhas, via Upzulu 10, Obave, Upzulu 16, Osmo e conforme rota. Nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5172, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Congonhas nível 360, decolando da 10 no Sambo 1, Leda, Motiva. Cruzou 10, por base, cruzou na meia, por uma derrota. Transponder 5172, o controle 208, com 6075, está no box 1-0. Na 6075, atendimento correto, aposte pronto para o que tiver acionamento. Solicite ao centro de Recife na frequência 128 do sinal 35, alterna 123 do sinal 8. Camarada, obrigado. 961 com 117 a bordo, 3 anos e 10, alterna com fim. 961, face à direita via Índia, até o portário da pista no 0, posto pronto para decolagem, NH no 0, 17. Portário da direita via Índia. O 961 autorizado, ALL decolar, pista no 0, vento 110 graus, 1 nós. A minha e decolada 1-0, bom 961. 32, bom dia, confere, prepare, Salvo 1, aguarde cópia. Salvo 1, mas eu vou chamar a minha 25. Taxi Charm 6075, tá com 11-4 a bordo, autonomia de 5 horas, operando o galeão. Charm 6075, chegou o táxi para o ponto de da pista 10 e a paz para ser índia. Após pouso no ponto de espera, final 0-17. Thank you. 075, decolado aos 24, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa. Chanel 6075, contato o radar circular em sul da via São Zeno, para Rio 360. Fala 360, posso ficar de voar lenta? Direção de Aboque da 12 para o Finger número 10, já contactado com a Israel. Este o Mike quer levar a direção estante para Aboque. Boa, gente. Chanel 6251 no solo. 6251 no solo. Seria estimado para o feedback, passou 8? Mais um. O filho não conseguiu copiar? Mais um. Sim, obrigado. Fique a mega autorizado agora até o FIGER 10 de porta 10. Boa, gentil, grato. Autorizado, aliás, da Palácio 10, peito 110 graus, 11 nosso. Decolado 229, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, voo 229. Controle Salvador, voo 229. Turma 229, contato uma banda de colagem, supervisão, ZM, banheiro 360. Aviação, voo no nível 360, voo no 229. Azul Alfa Yankee Echo. Bom dia, parceiro. Bom dia, senhor. Pedindo autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Esse Alfa Yankee Quebec, autorizado início do reboque. Reforço para ingresso no pátio principal. Ok, agradeço. Fólogo 349, para puxar o adicionamento. Confirme a posição 1309. Se eu não me engano, é a 1-1-1-1-1-1-1. Este é autorizado o feedback de chamamento, a no papo. Autorizado, chamada para o site agora, posso o azul Alfa Quebec, aguarde para o início da volta, o navio no passo 3 irá puxar para o taxi. Ok, senhor, é Alfa Yankee Echo. Ok, Alfa Yankee Echo, que irá para o botão 4, correto? Aguarde para o início da volta. Agora 75735, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835-268-605. Obrigado, vamos lá. Quebec, passado na posição número 10, bom dia, obrigado. Gente, Mike, Quebec, bom dia. Mike, conversa com nós, autora 23 horas, o seu avião no 4-6, está operando o galhão. 1349, autorizado táxi a paz principal Café Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando o ponto vai decolagem, o KNH 1017. Aqui é o 017, táxi a paz Índia, no ponto de espera, vai chamar conta, voo no 349. Uma 239, chame-se para Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 128, 135, alterna 123, 8, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.